preciso prosseguir. Tantas barreiras já venci. Não posso desistir. Mesmo sem forças, sei que Ele virá. Em meu socorro, se eu clamar, com Sua mão me guiará. Em meio à escuridão, Ele será. Posso descansar, Sua destra me sustentará. Não tenho que temer, me escondo em Suas asas. O meu abrigo, meu Deus cuidará de mim. Se o céu da Tua vida sofrimento te abater, Jesus te estende a mão, vem pra te socorrer. Posso confiar, posso descansar, Sua destra me sustentará. Não tenho que temer, me esconda em Sua. Meu Deus, cuida.